Arnaldo Moura, o top da sofrência. Alô, tô te ligando aqui desse bar. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu tô sofrendo aqui, meu amor. Por favor, volta pra mim, não deixa eu sofrer. São 24 horas que eu não paro de beber. O que eu tô sentindo agora vou dizer. Paredão pequeno ousado, Mr. Paredão, Penélope Charmosa, Portal do Arrocha. Alô, tô te ligando aqui desse bar. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu tô sofrendo aqui, meu amor. Por favor, volta pra mim, não deixe eu sofrer. São 24 horas que eu não paro de beber. O que eu tô sentindo agora vou dizer. É amor demais. Sem você eu não tô tendo paz. É amor demais. Volta pra mim, bebê. Volta. É amor demais. Sem você eu não tô tendo. Baby, volta, volta.